É um dos mais importantes processos de reconhecimento e de avaliação de projetos de inovação da Comissão Europeia, no espaço europeu. Permite-nos a nós, de facto, agora reconhecer todo o trabalho que estamos a fazer. Se olharmos para Portugal, foi até hoje o maior destaque que foi dado a um projeto ligado à economia e desenvolvimento económico, foi o projeto Centro Bio. Estamos a falar, foram eleitos 23 finalistas, são os 23 melhores projetos, em 5 categorias, sendo que na nossa só estão 5 projetos, ou seja, quer dizer que estamos dentro dos 5 melhores da União Europeia ao nível do crescimento económico na categoria de economia circular. E em outubro vamos a Bruxelas saber agora que dentro dos 5 eles vão eleger como o melhor dos melhores. Portanto, falamos do vosso projeto maior, da BLC3, que é então o da biorrefinaria. É, o projeto Centro Bio é a infraestrutura tecnológica que tem o projeto da biorrefinaria. Foi esse que nós candidatámos a este prémio. E isto é um trabalho, de facto, também que resulta também, houve um apoio e sempre uma ligação da CCDR Centro, e também acho que eles estão de parabéns. E isto é muito importante, não é só para a BLC3 ou para Oliveira do Hospital, mas sim para Portugal. Para termos noção, logo após ter sido divulgado pela própria Comissão Europeia, que éramos finalistas, recebemos ontem um contacto do Reino Unido, de um centro de investigação, que já ganhou um prémio também nestas categorias em 2014, a dizer que quer cooperar connosco, ou seja, já são entidades, mais entidades, além das que se recuperam, a quererem trabalhar aqui nesta região interior, mas tem bastante potencial ao nível da inovação e do conhecimento. De facto, nós fizemos um grande trabalho inicial realmente de projetos, tivemos os dois prémios da incubadora, das 10 melhores da Europa e das 25 melhores do mundo, e agora está dentro dos 5 melhores projetos na área da economia a nível europeu, num processo de avaliação pela própria Comissão Europeia, é de facto muito, muito, muito bom e houve dezenas de candidaturas de projetos a este prémio. E por cá, em que pé é que está então este vosso projeto, que trata-se de um projeto piloto, não é? É um projeto piloto, único a nível mundial, o do projeto da biorrefinaria que estamos a construir. Já está na fase, neste momento, final de construção e pretendemos que depois o início da operação da biorrefinaria vá culminar com a inauguração do espaço e com o arranque da abertura do campus a toda a comunidade e a nível local e a nível nacional. Está previsto para finais de setembro, início de outubro, ser essa fase de arranque.